Ficheiro 122, página 976. A situação tornava-se cada vez mais pessoal. Primeiro, fotografias, agora as anotações da mulher. Foi assaltado por um momento de pânico perante a ideia de realmente se encontrar com Gillies Duncan, quer dizer, Gillian Edgars, quem quer que ela fosse. O diretor abria várias pastas, apontando e explicando a Claire que convincentemente fazia crer que tivesse alguma noção do que ele estava a falar. Roger espreitou por cima do seu ombro, balançando a cabeça e dizendo muito interessante, a intervalos. Mas as linhas inclinadas e floreadas do manuscrito eram-lhe incompreensíveis. Ela escreveu-o, ele não parava de pensar. Ela é real, carne e osso, e lábios e longos cílios. E se ela voltar no tempo através da pedra, morrerá queimada, esturricada, enegrecida, com os cabelos acesos como uma tocha na obscuridade da aurora. E se não voltar, então eu não existo. Sacudiu a cabeça violentamente. Discorda, Sr. Wakefield? O diretor do instituto olhava para ele perplexo. Ele sacudiu a cabeça outra vez, desta vez de constrangimento. Não, não, quero dizer, é apenas que seria possível dar-me um copo d'água? Claro, claro, acompanhe-me. Há um bebedouro. Logo ao virar o corredor, eu mostro-lhe. O doutor McEwen empurrou-o para fora da salinha e ao longo do corredor, expressando a sua preocupação loquaz, desarticulada com o seu estado de saúde. Uma vez fora da exiguidade claustrofóbica da salinha e da proximidade dos livros e das pastas de Gillian Edgars, Roger começou a sentir-se ligeiramente melhor. Ainda assim, a ideia de voltar para aquele minúsculo compartimento onde todas as palavras de Claire sobre o seu passado pareciam ecoar das finas paredes, não. Tomou uma decisão. Claire poderia terminar com o Dr. McEwen sozinha. Passou depressa pela salinha, sem olhar para dentro, e atravessou a porta que levava de volta à sala de recepção. A senhora Andrews olhou espantada quando ele entrou, os óculos brilhando de preocupação e curiosidade. Santo Deus, Sr. Wakefield, não se sente bem? Roger esfregou a mão no rosto. Devia estar com uma péssima aparência. Sorriu debilmente. Não, muito obrigada. Só estava um pouco abafado ali atrás. Achei melhor descer para tomar um pouco de ar fresco. Ah, sim. A secretária balançou a cabeça compreensivamente. Os radiadores, eles avariam, sabe? E não se desligam. É melhor eu ir verificar. Levantou-se da secretária, onde a fotografia de Gillian Edgars ainda podia ser vista. Olhou para a fotografia. Depois ergueu o olhar para Roger. Não é estranho? Disse em tom de conversa. Estava eu a olhar para esta fotografia e a imaginar o que havia no rosto da senhora Edgars que me tinha chamado a atenção de repente e não conseguia perceber o que era. Mas ela tem os seus traços, senhor Wakefield, especialmente em torno dos olhos. Não é uma coincidência? A senhora Andrews olhou espantada na direção da escada, onde o barulho dos passos de Roger ecoava dos degraus de madeira. Bexiga apertada, acho eu, disse amavelmente, pobre rapaz. O sol ainda estava acima do horizonte quando Claire se reuniu a Roger novamente na rua, mas a tarde terminava. As pessoas voltavam para casa para o seu chá e havia uma sensação de relaxamento geral no ar, uma expectativa de paz e descanso. Após um longo dia de trabalho, Roger, no entanto, não compartilhava tais sentimentos. Adiantou-se para abrir a porta do carro a Claire, consciente do misto de emoções que o impediam de decidir o que dizer primeiro. Ela entrou erguendo os olhos para ele compreensivamente. Um choque, não é? Foi tudo o que ela disse. O labirinto diabólico de novas ruas de sentido único tornava a travessia do centro da cidade uma tarefa que exigia toda a sua atenção. Já estavam bem adiantados no trajeto, quando ele pôde finalmente tirar os olhos da estrada o suficiente para perguntar: e agora? Claire estava recostada no banco, os olhos fechados, os anéis dos cabelos desprendendo-se da travessa. Ela não abriu os olhos diante da pergunta, mas espreguiçou-se ligeiramente, ajeitando-se no banco. Por que não convida Brianna para ir jantar a algum lado? Sugeriu ela. Jantar? De certa forma, parecia-lhe errado parar para jantar no meio de um esforço de investigação de vida ou de morte. Mas, por outro lado, Roger percebeu de repente que a sensação de vazio no seu estômago não se devia inteiramente às revelações da última hora. Muito bem, disse ele devagar, mas amanhã? Por que esperar até amanhã? Interrompeu Claire. Estava sentada, ereta, agora, penteando os cabelos. Eram cheios e rebeldes, e assim caídos em cachos sobre os ombros, faziam-na parecer por um momento muito jovem, pensou Roger. E podia ir falar com Greg Edgars depois de jantar, não acha? Como sabe que o nome dele é Greg? Indagou Roger, curioso. E se ele não quis falar comigo esta tarde, por que o faria à noite? Claire olhou para Roger, como se de repente duvidasse da sua inteligência. Sei o nome dele porque o vi numa carta na caixa do correio, disse ela. Quanto a por que falaria consigo esta noite, falará porque você vai levar uma garrafa de whisky quando for lá desta vez. E acha que isso fará convidar-nos a entrar? Ela ergueu uma das sobrancelhas. Você viu a coleção de garrafas vazias no caixote de lixo dele? Claro que convidará, na hora. Recostou-se novamente, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco e olhando para fora, para a rua que passava. Pode sondar se Brianna quer ir consigo, disse ela descontraídamente. Ela disse que não quer ter nada a ver com isto, observou Roger. Claire olhou com impaciência. O sol desaparecia atrás dela e fazia os seus olhos brilharem em tom âmbar, como os de um lobo. Nesse caso, sugiro que não lhe diga o que tem em mente, propôs ela, num tom de voz que fez Roger lembrar-se de que ela era médica-chefe da equipa de um grande hospital. As suas orelhas ardiam, mas argumentou teimosamente. Não será possível escondê-lo se você e eu. Eu não, cortou Claire. Você. Eu tenho outra coisa a fazer. Aquilo era demais, pensou Roger. Travou o carro sem sinalizar e deslizou até parar por completo na berma. Olhou-a furiosamente. Tem outra coisa para fazer, é isso? Inquiriu. Acho fantástico. Você incumbe-me de tentar seduzir um bêbado? Que provavelmente me irá atacar assim que me vir e de levar a sua filha comigo para observar. O que se passa? Acha que vou precisar dela para me levar ao hospital depois que Edgar estiver acabado de me dar uma pancada na cabeça com uma garrafa? Não, disse Claire, ignorando o tom de voz. Acho que você e Greg Edgar juntos podem ter sucesso onde eu não tive, em convencer Bree de que Gillian Edgars é a mulher que eu conheci como Gaylis Duncan. Ela recusa-se a ouvir-me. É provável que não queira ouvi-lo também, se lhe contar o que descobrimos no Instituto hoje. Mas ouvirá Greg Edgars. O seu tom de voz era calmo e inflexível, e Roger sentiu o seu aborrecimento declinar ligeiramente. Arrancou de novo e voltou ao fluxo de trânsito. Está bem. Vou tentar. Aquiasceu de má vontade, sem olhar para ela. E exatamente onde estará você enquanto eu faço isso? Soou um pequeno ruído arrastado a seu lado, enquanto ela remexia de novo no bolso. Retirou então a mão do bolso e abriu-a. Os olhos dele vislumbraram o brilho prateado de um pequeno objeto na escuridão da palma da sua mão, uma chave. Vou arrombar o instituto, respondeu ela calmamente. Quero aquele caderno de notas. Depois de Claire ter pedido licença para ir cuidar da sua missão, fazendo Roger estremecer ligeiramente, ele e Brianna dirigiram-se ao bar, mas resolveram adiar um pouco o jantar, já que a noite estava inesperadamente límpida. Caminharam pelo estreito passeio junto ao rio Ness, e ele esqueceu os seus temores e preocupações a respeito da noite, no prazer da companhia de Brianna. Conversaram com cautela no início, evitando qualquer assunto controverso. Depois, a conversa voltou-se para o trabalho de Roger e gradualmente tornou-se mais animada. E como sabe tanto sobre isso? Perguntou ele, detendo-se bruscamente a meio de uma frase. O meu pai ensinou-me, respondeu ela. Perante a palavra pai, ficou um pouco tensa e recuou, esperando que ele dissesse alguma coisa. O meu verdadeiro pai, acrescentou explicitamente. Bem, ele certamente sabia do assunto, observou Roger brandamente, deixando de lado a contestação. Haverá muito tempo para isso mais tarde, minha jovem, pensou ironicamente, mas não serei eu a travar essa batalha. Logo abaixo, na rua, Roger pôde ver uma luz na janela da casa de Edgars. A presa estava na toca, portanto. Sentiu um inesperado fluxo de adrenalina face à ideia do confronto iminente. A adrenalina deu lugar a uma onda de sucos gástricos que sobreveio quando entraram na atmosfera agradável do bar. A conversa girou em torno de assuntos gerais e amistosos, com um acordo subentendido de evitar qualquer referência à cena na residência paroquial no dia anterior. Roger notara a frieza entre Claire e a filha, antes de a deixar na praça de táxis a caminho do bar. Sentadas, lado a lado no banco de trás, pareciam dois gatos estranhos um ao outro, as orelhas baixas e as caudas abanando, mas ambas evitando olhar-se, que levaria a garras e pelos arrancados. Após o jantar, Brianna foi buscar os casacos enquanto ele pagava a conta. Para que é isso? Perguntou, notando a garrafa de whisky na mão de Roger. A planear uma festa de arromba mais tarde? Festa de arromba? Repetiu ele rindo. Você está mesmo a progredir, não está? E o que mais aprendeu nos seus estudos linguísticos? Ela baixou os olhos numa encenação exagerada de modéstia. Oh, bem, há uma dança nos Estados Unidos chamada Shag, mas não me parece que lhe deva pedir para dançar comigo aqui. Não, a menos que essa seja a sua intenção, retorquiu ele. Ambos riram, mas ele achou que o rubor das suas faces se intensificara e percebeu em si mesmo uma certa efervescência face à ideia de sexo que o nome da dança sugeria. Assim, deixou o casaco pendurado no braço em lugar de o vestir. Bem, depois disso que leva aí, tudo é possível, alegou ela, indicando a garrafa de uísque com um sorriso levemente malicioso. Mas o gosto é terrível. Tem de ser adquirido, minha menina, informou Roger, carregando no sotaque. Somente os escoceses nascem com o gosto pelo whisky. Vou comprar-lhe uma garrafa para você praticar. Mas esta aqui é um presente que eu prometi entregar. Quer vir comigo ou devo ir mais tarde? Sondou. Não sabia se queria que ela o acompanhasse ou não. Mas sentiu uma onda de felicidade quando ela assentiu e encolheu os ombros dentro do seu casaco. Claro, por que não? Ótimo. Estendeu a mão e ajeitou a gola do casaco de Brianna, que estava dobrada. Fica logo ali, mais abaixo, nesta mesma rua. Vamos andando, sim? A vizinhança parecia um pouco melhor à noite. Um pouco da sua aparência suja e desgastada era escondida pela escuridão. E as luzes que brilhavam das janelas nos minúsculos jardins conferiam à rua um ar de aconchego que não se via durante o dia. Não vai levar mais de um minuto, disse Roger a Brianna quando tocou a campainha. Não tinha a certeza se queria estar certo ou não. O seu primeiro temor passou quando a porta foi aberta. Alguém estava em casa e ainda consciente. Edgars havia, obviamente, passado a tarde na companhia de uma das garrafas alinhadas ao longo da borda do velho e abaulado aparador, visível atrás de si. Por sorte, não pareceu ligar os visitantes noturnos à intrusão da tarde. Estreitou os olhos à apresentação de Roger, imaginada no caminho até à casa. Primo de Gilly? Não sabia que ela tinha um primo. Bem, tem, sim, disse Roger, aproveitando-se ousadamente da admissão. Sou eu. Lidaria com a própria Gillian quando a visse, se a visse. Edgar se pestanejou uma ou duas vezes, depois esfregou um olho inflamado com o punho cerrado, como se quisesse vê-los melhor. Os seus olhos focaram-se com alguma dificuldade em Brianna, pairando timidamente atrás de Roger. Quem é esta? Perguntou. Ah, a minha namorada, improvisou Roger. Brianna estreitou os olhos, mas não disse nada. Começava claramente a suspeitar de que algo não estava certo. Mas passou à frente sem protestar, quando Greg Edgars abriu mais a porta para que entrassem. O apartamento era pequeno e abafado, atulhado de móveis em segunda mão. O ar fedia a tabaco e lixo não removido e a restos de comida cozinhada. Espalhavam-se negligentemente por toda a superfície horizontal da sala. Brianna lançou um olhar enviesado a Roger, que dizia: mas que belos parentes. E ele encolheu ligeiramente os ombros. Não é culpa minha. A dona da casa, obviamente, não estava, e já há algum tempo. Ao menos, não no sentido físico. Virando-se para ocupar a cadeira que Edgars lhe oferecia, Roger deparou-se com uma grande fotografia de estúdio, com moldura de metal bem no centro da minúscula pedra da lareira. Mordeu a língua para reprimir uma exclamação de espanto. A mulher parecia olhar da fotografia diretamente para ele, um leve sorriso, mal lhe levantando o canto da boca. Anéis de cabelo louro, claro, caíam, cheios e lustrosos, pelos seus ombros, emoldurando um rosto em forma perfeita de coração. Os olhos, verdes escuros como musgo de inverno, brilhavam sob pestanas escuras e espessas. Bela semelhança, não é verdade? Greg Edgars olhou para a foto, a expressão uma mistura de nostalgia e hostilidade. Sim, exatamente como ela é. Roger sentiu-se um pouco sem ar e virou-se para retirar uma embalagem amassada de peixe com batatas fritas da sua cadeira.